esquina, beira do morro, onde as ondas se espalham. As garças da meia volta e senta na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa cai, ai, ai. Quando eu vim da minha terra despedida parental, eu entrei no Mato Grosso, bem em terras paraguaias. Lá tinha revolução. Enfrentei fortes batalhas. Saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma e a outra falha. Meus olhos se enchem d'água e até a vista se atrapalha. Ai, ai. Sabe que o Vanzolini fez um versinho novo, ele fazia essas coisas, ele fez um versinho novo lindo pro Coitelinho, né? O Chico, como é que é? Eu vou pegar seu retratinho, colocar numa medalha, com seu vestidinho branco e um laço de cambraia. Cala em meu peito, onde o coração trabalha. Ai, ai, ai, ai, ai.